Frau Pound hört Charlie Alpha Fox. Ja. Eu sei que é Charlie Alpha Fox. Toma rotatória, tá vindo ao Panimar para interceptar a longa final. É pousando em Rimar mesmo? Afirmo. Que não há tráfego no setor, informe no solo controlado. Vai informar Alpha Fox. Estabilizado, Gol 9128. Gol 9128, complete final de execução na torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, Gol 9128. Azul 4082, D separa 2000 pés, autorizada, final de execução e reporta estabilizado. 2000, delivery spray, reporta estabilizado. Azul 4082. Azul 2770, 2000, para posição coral, serviço radar encerrado, chame Léo, 120, decimal 1. Miguel, zona 20, decimal 1, azul 2770, bom dia. Papá, papá, Charlie Tango Romeu, 47 milhas noroeste Salvador, serviço radar encerrado, tem frequência livre. Tá, frequência livre agora, tá. Canaé 6200, separa 4000 pés, o ajuste 9015. 4000, 6200, posição de voadora na presente. Canaé 6200, mantenha a chegada. Coro 962, aciona identificação, via chegada bom médio 1, desce até o nível de voo 050. controle Salvador, azul 4082, zona estabilizada. Azul 4082, complete final de acesso, enchimento hoje, frequência 118, decimal 95. 285, 4082, está daqui a pouco. Salvador, azul 4082. Azul 4082, pouso autorizado no 0, vento 16, 0 grau, 07 nós. Sim, pouso no 0, 4082. 6200, livre da restrição de Itap. Oxalé, 6200, livre da restrição de Itap, desça para 2000 pés, o ajuste permanece restabilizado no localizador. Vento para o 2402. 160 graus, 08 mais. 04, canal 12, Zopazul, Cruz da Pista. 04, cruza a pista na Delta, chame o solo novamente, 29. Autorizado cruzamento na Delta, vai chamar o solo, 21, 29, Olímpico 04. Azul 4082 no solo aos 35, solo 219. Foxtrot 1219, azul 4082. Dado Xanemia 200. Xanemia 200, complete Xanemia 72, Xanemia Torres, frequência 118, decimal 95. 295, Xanemia 200, tenha um ótimo final de semana. Sim, igualmente. Meu hotel é o Wolf, você chega? Nada, Xanemia 200. Então, Romeu Golf, aguarde só um minutinho, cópia. O Xanemia 200, pouso autorizado na 10, ventão no 40 graus, 8 nós. Sim, de pouso, Xanemia 200. O hotel Romeu Golf, SN 0130, mantendo 1010, informe pronto para decolagem. Então pro whisky. A Romeo November é com whisky, para seguir. Papai Romeu, Nova Brasco Whisky, mantenha os responder 0142, mantenha os contos visuais na proa da Ciasa, reporte para descer de visual com o campo. Bordo 962, livre da restrição de TAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 015 autorizado, finalia sexual e responsabilizado. Descendo para 2000, liberado da restrição em TAP para repassar estabilizado no 962. Xanemia 200 no solo aos 40, chame o solo 219. 1209-6220. Indicação de chegada por Mediúna, desce até 4000 pés. O ajuste no 015. Para 4000 pés, 015, seria o Mediúna, 140 graus. 140 graus, 8 nós. Usado a minha e decolar o limpo de alfa. 04 decolado aos 43, chame o controle 208. Controle 208. Controle Salvador, Olimpo 04. Olimpo 04, contato radar. Suba para nível de voo 055, após 2.000 pés, autorizado esquerda em rota. Ok, autorizado até o 055, após cruzar 2.000 pés, no, conforme o plano Olimpo 04. Olimpo 04, informe por quantas milhas irá ser afastado Salvador? Já colocou. O Olympus 04 vai manter após 2.000 pés, vai na proa a radial 090 até 120 milhas. Tente copiar o Olympus 04. Gol 9962. Gol 9962, complete final de execução, minha torre, frequência 118, decimal 95. 8895, graça 9962. Pode ser 3436, autorizado e passe. Autorizado 962. Bom, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, informa um bom da Gol no externo, forte fora do solo. 7. Gol 962, informa um helicóptero que vai decolar de um hangar aproximadamente 3 milhas no, ao norte do campo. Não vai interferir na sua aproximação. Paciente no 962. November Esco, isso está autorizado. O ajuste na 015. Separação com tráfego, puxando o controle 208. 208, até o negócio. Campo Serra Golf Oscar. Controle Papa Romeu, até o negócio. Papa Romeu, até o negócio, mantém as condições visuais a 500 pés. Informe o local do sobrevoo. Vai manter condições visuais a 500 pés, está comprovado isso que o sobrevoo vai ser pervasto, centro de Salvador, na sua escuta. Gente, até o negócio. Canela 356, aciona identificação via chegada do Gomes 1, desça até o nível de voo 050. A operação para a final do Alessa Xui, curva direita na proa 060, limitado pelo localizador. Controle, Olympus 04. Olympus 04, prossiga. Só para informação, a intenção é, quando a gente livrar umas nuvens que estão à nossa frente, é manter 050 o nível para a avaliação. Cliente, copiado, Olympus 04. Ajuste no 095, autorizado, afinal ele é seu e reposta estabilizar. Para 2000 no 095, para 3, estabilizado, ele é seu e reposta. Tram 343000, informa o helicóptero montando 700 pés, na proximidade de Duna, não interfere na sua aproximação. Tram 343000. Decolagem no 0455. Controle Olympus 04, solicita descer para o 050. Olympus 04, autorizada, desça para nível de voo 050. 050, obrigado, Olympus 04. Fatal Romeo, Serra Golfo, Oscar, visual com campo? Afirmativa, Serra Golfo. Chame a torre, frequência 118 decimal 95, Serra Golfo. 10895, Serra Golfo. Torre 1895, Serra Golfo. Salvador, Papa Romeo, Serra Golfo Oscar, proteada visual com campo. Papa Romeo, Serra Golfo Oscar, sexta autorizado a final da 17, reposte e estabilidade. Autorizado final da 17, reporta estabilizado Serra Golfo Oscar. November SQS autorizado, descida para o número 1510, o ajuste no 025, reporte visual do campo. Descida para o número 1510, November SQS. Golfo no local sobre a Golfo. Gente, até o Romeu Golfo. Lado 53, controle 208. 208, bom dia. Controle, bom dia, Guna 556, decolando a pista. Guna 556, bom dia, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. 360. Zero, via subida. Tupan 3436, complete final de aceptação, minha torre, frequência 118, decimal 95. 18900, acesso acessível. É o ponto espera, 13895. Vai, Matheus. Serra Golf Oscar, passa um 360 logo pela direita para evitar o posto simultâneo com a aeronave da TAM na final da 1-0. Gente, 360 pela direita, o Serra Golf Oscar. Torre Salvador, são 3436, passa em dia Serra, baixa a Serra. São 3436, autorizado o pouso na 1-0, o vento é 1,50 graus, 07 nós. Forma um Cessna 150 a 1000 pés no setor norte do campo, não interfere na aproximação. Depois autorizado, setor Serra Golf Oscar, ao completar o 360, está autorizado a final da 1-7. Sim, Serra Golf Oscar autorizado final da 1-7. Autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinhar, manter, 3-8-4. Golf Oscar, pouso autorizado na 1-7, vento 1-4-0 graus, 0-8 nós. Livre pouso 1-7, Serra Golf Oscar. Essa chama Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 128, decimal 35. 125 decimal 45, alterna 128 decimal 35, Olympus 04, ATVT. TAM 3436 no solo 58, chame o solo 29. Ah, solo 29, horizontal TAM 3436. Frequência 118, decimal 95. Ciente, 90 graus subir. Voo 1556, chame o centro Recife. Frequência 128, decimal 35. Alterne 125, decimal 1. 2235, 25, olha, obrigado. Pro 3895. Chega, então 3895. Decolagem autorizado, o vento é 1,40 graus, 9 nós. Iniciando 3895. Torre Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky está autorizado, final da 1-7. Aguarde a autorização do pouso. Ciente, November Oscar Whisky. Terra Golf Oscar no solo ao 00, está autorizado backtrack e táxi para bata. Autorizado backtrack, Terra Golf Oscar reporta a 24 no final da altitude. Gente. O TAM 3895, derivado ao 00, controle 120, décima 8. 208. Bom dia, TAM 3895, decolou na sua TAM 3895, contato radar, via saída São 1, no sul para nível de voo 340. 340, pode voar São, de presente? Autorizado, direção, voo TAM 3895. 3895. Estabilizado, Xenai 6356. Xenai 6356, complete finalização com sua chama a torre, frequência 118, decimal 95. 3745, mantém o ponto, espera. Mantém, na 3745. Na 356, na final, estabilizado. Na 356, autorizado o pouso, na 10, vem até 130 graus, 89. Forma o tráfego no setor norte do campo, é um Piper, que é no poste, não interfere na aproximação. O novembro é Oscar Whisky, faça um 360 longo pela esquerda, para evitar o pouso simultâneo para o Nardo da Oxané. Novembro é Oscar Whisky, fazer um 360 à esquerda, longa, para evitar tráfego. Novembro é Oscar Whisky. Entrou na base, Golfo. Frequência livre, Serra Golfo Oscar. TAM 3378, aciona a identificação. Eu sabia a chegada bom médio 1 para o nível de voo 050. Pode voar rápido, presente? TAM 3378, mantém a chegada. Está autorizado a final da 17. O vento é 140 graus, 07 nós, 3 de pouso. Novembro é o Suíça, na final para pouso. Novembro é o Suíça. Novembro é o Suíça, está autorizado o pouso na 17, o vento é 140 graus, 07 nós. TAM 3745, ali mantém 10. Eu mantendo 0, TAM 3745. Copiou, novembro é o Suíça. São 3378, mantenha a chegada após o TAP, vou ser o Servita 366. Ok, após o TAP 366, vai executar o ISC então. Chama 356 no solo 04, chama o solo 219. 145, decolagem autorizada, dão no 0, reto 160 graus, 8 nós. Livre decolagem 903745. Salvador, bom dia, 1709 da Gol, gente da Índia, no portão 10. Chama só 1209. 209. O TAN 3745, decolado 07, chame o controle 1208. 208, obrigado, 3745. Mas aí gosto que é o Whisky no solo 07, vai pro com H. Da Mata Taxi. Obrigado, Backtrack e Taxi. É, para bata, novembro acho que eu isso. Indo para o nível de voo 360. 360, super 3745 para Valeda. Com 3745 após 2 mil pés autorizado, Leda. 2 mil, Leda, 3745, obrigado. Frequência 1, 28.35, alterna 1, 25.1. 28.35, 25.1. Frequência livre, novembro físico. Desvio direito, tá 3745, pro 230 por 50 milhas. 3745, ciente. 3745. Então 3378, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 5. Autorizado ele é X-Ray, reporta estabilizado. 2015, reportará. Oi, Salvador, 3284, boa disponha, boa tarde. Campo nível 190-150-040. Centro 284, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, voa direto TAP. 050, na frente do TAP, centro 284. Centro 3378, informação de tráfego. Posição de 1 hora, uno meia milha, é um helicóptero fazendo sobrevoo pairado a 500 pés, não interfere na sua aproximação. Ciente, na Papapom, Mike Romeo Alfa, prossiga. Papapá, Michael Romeo Alfa, ciente, acione código 01-41, prossiga em condições visuais, ajuste em Salvador no 015, reporta no através de Paripe. Romeo Alfa, autorizado direto CEASA, porém reporta no através de Paripe. Chama Centro Recife, frequência 1-2-8-35, alterna 1-2-5-1. 2-8-3-5-2-5-1, 3-7-4-5, obrigado. Salvador, TAM 3378, ILS, corrija o controle. O TAM 3378 está visual, a 190. TAM 3378, chama a torre frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. TAM 10, pronto. Eu mantenho o ponto de espera, azul 4463. Mantenho o ponto de espera, 4463. 2, Salvador, TAM 3378, boa tarde, ILS, pista 10, TAM visual. Teste, TAM 3378, autorizado o pouso na 10, lenta 140 graus, 62 graus. Tá autorizado o pouso na pista 10, TAM 3378. Autorizado, alinhar e manter, 1-0. Autorizado, alinhar e manter, 1-0, azul 4463. TAM 3378 no solo aos 20, chame só 1219. 319-3378. Para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000-1014, autorizado X-Ray, reporte estabilizado 3284. 3284, informação de tráfego 12 horas, 17 milhas. O helicóptero efetuando sobrevoo pairado a 500 pés, não interfere na sua aproximação. CN 324. Autorizado a decolagem da 10, azul 4463. Passando através de Paris, aproado Thiago, o papapá mais Romeo, tá batendo no pé. Papapá mais Romeo, tá ciente, reportando Thiago. É óbvio pra reportar a Alfa. 8-4, 463, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para o nível de 180. Via saída Coral no Bravo para 180, Azul 4463. Salvador, com 3204, frente da Índia, para prosseguir na descida. 3804, aciona a identificação. Desça via chegada com média 1 para o nível de voo 050. 050, solicita voo a ITAP, então 3804. 3804, mantém a chegada. Xenai-62-13, ponto de espera, está autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus, 089.